La música cubana vale mucho, chico. Mi funk estilo mira viene de La Habana. Baba, vas-y, bouge ton cul sur le beat, écoute ça. J'prêche pour ma chapelle, Panam. J'représente, gars, mes reflets de la Havana. J'rappe, c'est mon dada. Michael Nico, chico, soy loco, siempre flow. J'représente la salsa, le soleil de Cuba. J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça. J'rêve de belles nanas sur la plage de Gros Havana. Pavané, sous les palmiers à fumer, j'représente ça. Cuba, orillas de la Havana. Sabor a melao de caña. Ay, dime si te hey, yo, representando a los orillas de mi Cuba. Monforio, barrio, loafing hasta la sepultura. Represento la salsa, beat y pop, tu salsa, oh. Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona. Pa' La Habana yo me voy. Je représente le blanc, le noir, le chico, la chica. Chicago a Panama, Tokyo a La Habana. Je représente la fiesta, el son de conga, du mec en gras. Saca los collares que llego chango. Chango. Chango, batalaje, maya, ochun. Más fuere fue un orulo y que mi canto suba. Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos, todo eso represento. Cuba, orillas donde ande la Habana. Cuba, mi música. Cuba, orillas donde ande la Habana. Cuba, tu música. Cuba, orillas donde ande la Habana. Cuba, mi música. Cuba, orillas donde ande la Habana. Cuba, tu música. Cumbia é a música típica nacional da Colômbia. De início, surgiu na região norte do país, na zona rural, e somente depois chegou às grandes cidades. O ritmo se disseminou por todos ou quase todos os países falantes do espanhol na América Latina, e atualmente é considerado um dos ritmos musicais mais populares na Argentina e no México, além da própria Colômbia. Eu trago aqui uma música, Metamate, El Meridiano de la Cumbia, a letra de Demian Morazzi e a música de Mariano González. Esses músicos patagônicos propõem trocar o grande questão, o grande marco divisório do mundo imaginário, o Meridiano de Greenwich, que está ali num bairro de Londres, para uma região, nasceu a Cumbia. A música nos induz a pensar que a cumbia tem um território mais extenso que transcende o ponto central, né, do meridiano de Greenwich. Eles propõem um outro meridiano. Na sequência, também em ritmo de cumbia, a versão para a canção Maria Maria. Con mezcolanza africana, ya cualquier fiesta se anima. El meridiano de la cumbia es nuestro grado cero. Lo bailan del río Bravo hasta Tierra del Fuego. El meridiano de la cumbia es nuestro grado cero. Lo bailan del río Bravo hasta Tierra del Fuego. Cuando se acabe el petróleo y el mar no puedas cruzar, haremos un bollo al mapa, lo volveremos a dibujar. Arriba la Patagonia y abajo el imperialismo, y ahí en el mero medio la línea que lleva el ritmo. Hello, vuelo, hielo, quita, tierra del juego, we Alaska, PB. De 2020, na Espanha, se lançou uma versão da canção Resistiré. Resistiré 2020. Durante o confinamento da pandemia, se juntaram virtualmente alguns músicos e interpretaram a canção que ouviremos na sequência. Mas essa canção tem uma história. Ela foi levada ao ar pela primeira vez em 1988, pelo Duo Dinâmico. Essa música ganhou também grande repercussão depois que Almodóvar, no filme Atami, em 1990, a utilizou, né, no filme Resistiré. Essa música, o ano passado, além dessa nova versão, também Adriana Calcanhotto a cantou, já na versão original de 1988. E uma música comediante argentina também fez uma versão paródia. No próximo encontro, prometo a vocês trazer essas outras duas versões e contar um pouco mais da história também dessa canção. Resistiré para seguir viviendo, soportaré. ouvimos agora Resistiré 2020. Na sequência, Colores com Ska P. Feminismo para você. Vânia Nunes Barradas, que é o feminismo? Feminismo é a luta por ser simplesmente igual, ser um ser humano, nem mais nem menos, nem superior, muito menos inferior. Ser um ser humano com direitos à vida, como todos os outros seres humanos. Não ser desqualificada ou subjugada pelo gênero, não ser definida em equidade pelas especificações biológicas. Ser simplesmente um ser humano, digna de viver muito bem, plena de direitos e justiça, com os outros, com os iguais. Por isso, o patriarcado deve cair.